Vocês estão com frio, crianças pobres? Nós estamos com fome. Só com fome? É. Você está com frio, criança? Não, nós estamos mais fortes do que o frio.